Este é o episódio número 101 do Detetem Emissão. Os convidados são Francisco Correia e João Aragão, que já vieram ao podcast várias vezes e fazem coisas para o canal Q. Houve um problema no som a meio, pelo que só um dos microfones é que funcionou. Espero que não haja problema. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de apoiarem monetariamente o Detetem Emissão no Patreon. E é isto. Espera lá. Tu também tens um micro, Rodrigo? Eu tenho. Ela está mesmo avançada. Por isso é que eu tenho duas, que estou a gravar em duas coisas diferentes, não é? Fascinante. É mesmo fascinante, não é? Porquê que o Aragão está tão... Como é que diz? O podcast é sempre... Até quando? É para sempre. Isto é o episódio 101, já viste? É uma grande honra. Podiste ter chamado para o 100, mano. Ter entrevistado os 101 dálmatas, mano. É pá, estou morto, pensa bem. É bom, é como é que era? Casa dos Secretos, não é? Casa dos Secretos. Eu acho que já tinha ouvido esse trocadilho. Aonde? Uns amigos meus tinham essa ideia de começar uma tasca com esse nome, acho eu. Tudo inventado. E se calhar tem que se fazer. É verdade, já foi tudo inventado. Por isso é que quando fazem anúncios tipo do Jumbo. Tinhas de começar por aí. E põem a avó Fernanda a fazer os anúncios. A vlogger avó Fernanda, não é? A vlogger com acento. Eu não sei, eu acho que aquilo. Ela faz uns tutoriais de como usar as compras online do Jumbo, não é? Sim, exatamente. As compras online. Jumbo consigo, não é? Eu nunca pediu compras do Jumbo através da net. Eu nunca tinha visto uma avó. Coisas online de supermercados. Eu. Mas a minha irmã já tem. Mas uma coisa que eu nunca tinha feito era visto a voz a fazer tutoriais. Tens uma barba? Sim. Vocês não estão a ver, mas nós estamos num carro do Aragão e sim. Na parte de trás está uma luz do iPad do Rodrigo a iluminar a barba dele com uma pele pendurada. Eu vou-vos confessar uma coisa, o meu iPad não era ligado há um ano. Não! Ah, a última vez que o meu iPad foi ligado foi quando nós estávamos a gravar e tínhamos aqui o guião. Ah, aquele piloto. Quando fizemos o Meet Z. O que aconteceu? Meet Z ao Matt. Morreu na praia. Foi posto na internet, vocês nem sequer partilharam nas vossas páginas. Ah, partilhei. Ou não? Não, vocês não partilharam. Vocês não partilharam, então não chegou a ninguém. Tenho medo de partilhar coisas. É bué triste. Foi bué triste. Mas pronto, esse iPad onde estava o guião e até aparece. Se as pessoas tiverem atenção suficiente quando tiverem a ver aquilo, podem ver o guião no iPad que está em cima da mesa enquanto o Aragão fala das suas ideias brilhantes. Exatamente, por aí um amigo meu reparou nisso, por isso. Eu vi no... Ah, tu partilhaste, depois partilhaste. Pronto, já. Sim, o Aragão partilha sempre. O Chico não. Tudo o que tem à minha cara eu gosto. Eu gosto de partilhar se o Aragão partilhar. Se o Aragão partilhar, eu partilho através dele. Mas não partilhaste desta vez? Não, deve ter ocorrido com outra coisa. O Chico não me quer humilhar. Pensa não ser. Sim, eu como agente do Aragão. Isto vai ser visto. Não, mas falando do Jumbo consigo, não é? Jumbo consigo. Tem uma campanha nunca antes vista. É a polémica da semana? Eu acho que devia aparecer no Obrigado Internet e tudo. Ficámos muito sensibilizados com a quantidade de comentários que tivemos a apoiar-nos e a defender. É verdade. E várias pessoas famosas, como... Os membros dos M, os Primeira Dama, os Coelho Radioativo. Primeira Dama, pá, adoro. Os Aleixos também foram lá. Os Aleixos também foram lá. Os Aleixos. Os Bustos. Os Bustos. Não. Sim, olha, foi engraçado ver. É bom saber que as ideias, as boas ideias são. Sim, e que são acarinhadas pelo... quando ganham um grupo de fãs, não é? Não. Mas foi muito giro. A minha avó ainda não viu. Ainda não, a tua avó ainda não viu? Não sabe. Ela só vai ao Facebook à sexta-feira, acho que. A tua avó teve para aí meio ano para aceitar o meu pedido de amizade no Facebook. Ela vai descobrir esta polémica. Daqui a dois anos. Mas ela aceitou. A Fernanda já foi um sucesso. mas a tua avó aceitou-me, mas foi tipo... Acho que deve ter sido eu que abri o Facebook dela. Sério? E aceitei para aí 80 pedidos. Pá, que má onda teres estragado isso. É um bocado... Não, mas ela é mesmo, pelo que eu percebi, ela é mesmo uma avó que é a avó Fernanda, ou uma senhora que é a avó Fernanda, que lhe chamam aquilo. Não é figurante? É, eu acho que aquilo é de uma cena de, não sei se é necessariamente figurante, mas é para arranjar trabalhos a pessoas mais velhas. Mas não obstante, eu não sei se é só figuração. Com jeitinho, nós para o canal aqui, normalmente pedimos... Calhávamos à avó Fernanda. Vários figurantes, que são sempre muito bons. Se calhar já nos calhou a avó Fernanda e nós não. Se calhar ela já trabalhou convosco. Nunca apareceu-me assim uma pessoa tão mais velha. Ela até não ia mal para figurante. Até fiquei surpreendido. Ah, pá, tinha assim umas interjeições que não. Tipo, ixi! Assim, um bocado de velha gaiteira. Sim, exato. De 0 a 10, achas que ela é melhor naquilo do que a tua avó? Tipo, quão melhor é que achas que ela é? Acho que fica atrás. Depende. Até acho que se tem de julgar pelo almoço que faz. Exato. Não sei se aquela equipa te comeu tão bem quanto se come lá na casa da avó do Aragão. Ah, eu fazia só um almoço em casa da minha avó. Por isso é que tu gostavas dos tutoriais. A minha avó nunca tem almoço quando eu gravo com ela. Com o Chico. Nunca tem? Não, há sempre um problema qualquer. Falta água, há sempre uma desculpa. E tu choras? À missa, ou... Exato. E tu choras? Epá, eu gosto de oferecer jantares a amigos meus quando não sou eu a pagar. Tu foste lá almoçar hoje? Fui lá almoçar hoje. É verdade, tinha uma relação muito... Mas é porque não sabes cozinhar ou... Eu tento, durante a semana, tento poupar ao máximo. Então vou à casa da minha avó... Para ela gastar segunda, a sua reforma. Vou à casa da minha outra avó à terça, vou almoçar com a minha mãe à quarta. Pronto, só gasto bem um almoço. Pois. Vou rodando a família. Tento almoçar com o Rodrigo uma vez, mas... Comigo? Ah, com o Rodrigo. Sim, agora estou a trabalhar ao pé de ti, por acaso podíamos ir almoçar um dia destes. Então? Ali ao Mac. Fica aqui o convite, não, não é? Não. As pessoas sabem onde é que tu moras? Não, não, não. Não. Eu vi muita gente com vontade de arrancar essa barba. Sabes que isso vai ser cortado, certo? Portanto... Mas eu não disse onde é que tu moras. Sim, sim, estou a dizer, se disseres, vai ser cortado. Ah, ok, ok. Quaisquer referências geográficas ficam... Rodrigo, já foste reconhecido pelo teu podcast ao fim de 101 episódios? Já foste plagiado? Já te plagiaram? Não, aí não. Até tenho colegas que são. Não. Até tenho compras que não, são. Mas uma vez estava com o Aragão, a única vez que eu apanhei um autocarro contigo. Apanhámos o elétrico 15. O elétrico 15, saímos no Terreiro do Paço e mesmo ao sair uma senhora gritou-te... O inferno somos nós, não é? Exato. É bom saber que o nosso trabalho é gratificante. Exato. Sentir o carinho das pessoas. Nós tivemos um fã há pouco tempo para conhecer-nos. Exato, estávamos a gravar uma coisa ali em Benfica. Foi assim uma abordagem um bocado esquisita. Como é que foi? Ele pode ouvir isto. Sim, sim. Ele é simpático. Qual é o problema? Agora estás a disfarçar. O que é que ele fez? Vá, conta lá. Contem lá. Não, cumprimentou-nos só, mas cumprimentou com uma familiaridade tal que eu, por momentos, achei que era alguém, sei lá, de um curso qualquer que eu fiz, ou de uma fase qualquer da minha vida, não estava... Pensei, tinha a obrigação de conhecer esta pessoa. Um dos mil cursos que tu tiraste. Porque ele depois virou-se para o Francisco, estava a gravar e disse... E tu és o Francisco Correio, já vi tudo o que tu fizeste. Exato. Foi assim... E era fã de Smiley Face ou não? Ele foi fofinho, só foi a parte estranha foi que nós estávamos a gravar numa rua de Benfica e sempre que mudávamos de sítio ele aparecia outra vez. Estávamos a fazer aquela rua toda, a gravar ali numas lojas, estávamos sempre a despedir-nos dele e só que depois encontrávamos-me. Sim. Se calhar estava à vossa procura. Ah, sim. Sim. Não sei muito bem o que é que ele pretendia, mas... Queria umas ideias também, não era? Era? Ah, queria concorrer ao concurso, queria mandar ideias para o concurso da RTP. Nós dissemos, mas nós não temos lá nenhuma coisa. É. Isto parecia bem que estava a sugerir. Ter cunhas. Pá, não sei. Acho que isto não é... Com o que se diz que agora temos lapelas e já não... A informação já não se perde, não é? Como antigamente. Nunca se perdeu a informação sempre esteve lá. Tu podias era não conseguir ouvir, estás a perceber? Pois. Mas sempre esteve lá, estás a perceber? Olha, por acaso confesso... Eu disse que estás a perceber para aí 20 vezes. Eu confesso que, Rodrigo, e peço-te aqui desculpa agora... Sim. Que não tenho ouvido os últimos episódios. Portanto, nem sequer sabias que o som agora era um bocadinho melhor. Pai 96. É o com uma tamba, Joaquim. Ah, ok. 95 ou 96? Muito daquele que tinha barulhos do metro. Barulhos do metro? Só via assim do. Eu acho que eu nunca... Tinhas gravado no metro. Eu nunca gravei no metro. Gravou foi muito perto, sim, num restaurante. Eu nunca gravei muito perto do metro, acho eu. Acho do que nunca. Tens mais material do que nós, tens dois lapelas e nós. Três lapelas? Três são lapelas. Quatro. Nós usamos um. São quatro. Isto são dois microfones que têm duas lapelas. É sério? Sim, é fantástico. Pô. É mesmo incrível. Lapelas no feminino? Eu acho que não, é o microfone de lapela. Já. Yeah. Okay. Eu não sei. Eu não, e pá, o nunca foi muito técnico. Eu não percebo de audiovisual, mas ele tem o curso de realização. O Chico é que me põe sempre o microfone. Ele tem o curso de realização 1 da Restart. Isso é vergonha, porque há tantos anos. Ainda tenho de ser eu a pôr-te o microfone. Isso é uma mala, é simples. Um dia ainda vou fazer uma curta no premiado em Berlim. Um de lapela. Olha, é o sonho da minha avó. É que eu seja um salavinho. Ele disse isto ao Chico. Só Chico, eu queria que o João me saísse um salavinho. Eu acho que tu disseste isso quando eu fui conhecer a tua avó. Sim, acho que falámos disso. Exato. Não, mas tu podias fazer um vídeo quando ele fizesse anos, de tu ensiná-lo a pôr a lapela. Sim, eu sei. A pôr a lapela. Ligas o meu aniversário aqui, que eu não gosto de. Não, por acaso uma vez mudei o aniversário do Aragão no Facebook. Toda a gente. Para o dia em que fiz isso. Porque eu recebi muitas mensagens. Claro. Mas também serviu para desamigar de algumas pessoas, ou não? Pessoas que não são mesmo tuas amigas. Porque uma pessoa que é mesmo tua amiga sabe quando é que tu fazes anos? Yeah, eu, por exemplo, sei quando é que fazes anos. Eu? Sim. Acho que toda a gente do mundo sabe quando é que eu faço anos, não é muito difícil, não. Dia do Menino Jesus, não é? Continua, Aragão. Eu deixei de dar os parabéns às pessoas no Facebook. E pensei que agora, quando eu agora fizer anos vão se vingar. Mas não, não toda a gente continua a adorar-te, não é? Continuas a ser extremamente popular. Podes não dar os parabéns a ninguém. Ninguém se vingue. Não, mas uma pessoa pode ser tua amiga e não saber quando é que tu fazes, ou saber quando é que tu fazes anos, mas ver que toda a gente está a dar os parabéns, tipo no Facebook, e pensar: ah, mas ele não fazia anos, não... Opa, se calhar... Mas um amigo começa-se a lembrar: então, mas espera aí, quando é que foi a última vez que ele fez anos? Não foi nesta altura. Mas podes estar, podes pensar que a tua cabeça está a pregar-te uma partida. Memória é pregar-te truques, porque eu estava a pensar no Mind Playing Tricks on Me de Ghetto Boys. Pois, exato. Já está muito. Isso é uma coisa que se diz: ah, isto está muito Inception. É só quando há coisas que são tipo. Inception é só uma coisa que é por dentro de uma coisa e. É somos tipo. Grandes bullies, do quê? Ninguém está a ser bully. Net, meu, e de... Como é que somos... Não, tu és o maior bully que nós conhecemos, acho eu. Quando joga a bola, foi há bocado. Ah, eu tinha um bully muito pior que me dava pontapés na barriga. Sim, mas tu duvidas, Chico, duvidas que se nós andássemos na escola com o Aragão, ele não nos era o nosso bully. Ele ia ser aquele gajo que te vai buscar para ires ao posto. Claramente. Sim, ele era o gajo que apontava para ti. Aquele! Era mais o gajo que denunciava ao diretor. Denunciava o diretor? Denunciava-te. O diretor? Tipo, o diretor fez travessuras e tu foste denunciá-lo? Ah, ok. Dizias ao denunciava diretor. Ao diretor, sim. Ok. Mas... Eras? Não. Quem é que tu, o que é que tu denunciaste ao diretor? E quem é que sofreu por tua causa? Apesar de ser um pequeno refia. Na Academia de Música de Santa Cecília? A coisa mais arriscada que eu fiz na vida foi levar duas participações na Academia de Música de Santa Cecília. Pô, tu vê lá. E a minha mãe ameaçou-me que eu podia ser expulso. Levasse uma terceira. Mas duas participações de quê? Mais... Acho que isso é mito, isso é em todas as escolas. Não sei, acho que bustei uma bola de futebol contra uma janela ou desobedeci uma contínua, uma coisa assim. E mas a janela partiu-se? Não. Desobedeceste uma contínua? Gostava isto, não. Na Academia de Música de Santa Cecília. Gostava isto. Não apertou os botões do clarinho, tipo, não sei assim. Não pôs o colete como... Não, tínhamos farda, tínhamos farda na minha escola. Tinha. Pois, como é que era? Tinha, abordou, não é? Tinhas que levar gravata na primeira classe, no primeiro ano, tinhas que levar gravata sempre, todos os dias. Mas tu usavas aquelas com tipo clip on tie, que é como uma mola, tipo. Sim. Ok, pronto. Sim, mas... uma invenção, por acaso. E ele foi cantar, era no Convento de Mafra? Ah, mas... Hã? É Convento de Mafra aquilo? Estás a falar do cor da Academia de Música de Cecília que passou no dia de Natal, nos teus anos. Sim. Comentámos. Eu comecei um grupo de WhatsApp contigo e com outra pessoa que eu conheço da Academia de Música de Santa Cecília, o Tiago Paes. Também se viu envolvido numa polémica recente. Dos truques da imprensa nacional. Sim, sim. Denunciado. Foi. É aquela coisa quando os truques da imprensa nacional dizem coisas que não são, tipo, não têm pés nem cabeça. Ah, isso é daquele artigo de... Também precisam de likes, não é? Sim, é como recentemente acusaram o público de ser pago pela Netflix. E depois um dos exemplos era um artigo sobre uma série da Fox. E que é tipo, as pessoas não percebem que quando tu estás a fazer uma coisa sobre televisão, tipo, a Netflix é das coisas que tem mais três e mais três, tipo, de qualidade. Sim. E coisas que são potencialmente boas e que são temas fixes. Pá, se a Fox Live estreia a quinta temporada de uma série manhosa qualquer, se calhar é preferível falar da série que toda a gente está a falar da Netflix e que tem um potencial do caraças. Sim, é uma coisa recente, não é? Sim, mas é uma coisa que continua a ter estreias e estreias e estreias. Não é necessariamente... As pessoas não são necessariamente pagas pela Netflix. Eu uma vez escrevi para o Observador uma coisa que era sobre, tipo... era a propósito de Orange is the New Black. Uhum. Tipo, não sei quanto, tipo uma cena de 20 séries criadas por mulheres. Ah, e, sim, tipo, sim, sim. Quase nenhuma era da Netflix. E um gajo comenta... Publicidade paga da Netflix. É tipo, foda-se. Mas eram chifres, séries. Não, é tipo, o pretexto era uma série da Netflix. Porquê? Porque era uma coisa que se ia estrear. Continuando, a Academia de Música de Santa Cecília cantar no Convento de Mafra? Não, no Convento de Mafra. Ok, mas aquilo acho que era no Convento de Mafra. De graça, assim. Ok. Mas eram lá as festas. É, é aqui ao pé? Sim, aqui perto. Sim, ali em cima, para do lado. Pelo menos eram aí as festas. Como é que é sair à noite no sítio onde tu fizeste assim, esse coro? Não, eu nunca ia ao coro, porque eu cantava, okay. Não cantava bem, eu era não vocacional. Ah, não cantavas bem? Havia, que estranho. Havia a malta que... Mal anda, mano. Estou a brincar, tiveste uma banda, podíamos falar disso também. A tua banda é incrível. É verdade. Não, não podemos... Pá, podemos não falar sobre isso. Não, não, não, não tenho vergonha. O que é que tu fazias na banda? Eu era vocalista. E cantavas em inglês, não é? É que parece que estás a gozar. Cantava em inglês, era vocalista e tinha um... tocava guitarra só para ele. Não sabia onde pôr. E porquê que não cantavam em português, por exemplo? Pá, acho que porque ainda não havia Cafetra. Tentámos compor, mas não. Ainda não havia Cafetra, ainda não tinham inspirado gerações e gerações de músicos, Chico. Até também não começou. Ah, os passos começaram a cantar em português logo. Que uma meba tinha letras, é isso que estás a dizer? Acho que boa, acho que muito significado. Pois é, que uma meba, que não, não continuou? Não, agora está tudo dividido. Ah, se voltar um dia, está a fazer 10 anos. E vocês odeiam-se todos, não é? Já odiamos todos, pá, aquele Lourenço e aquele Leonardo Bindilá, tipo, no suporte. E assim que a minha banda acabou. E havia, que era o outro? Era o... Era o Sushi? Que estava a jogar a bola convosco agora. Não, não jogou a bola, mas assistiu. Ok, eu só vi o fim. Do Maravilhas. E portanto a piada era essa. Era. Exato. Vocês continuam juntos, todos. Sim, claro. Eu sempre tatuei os nomes deles. Aqui no braço. Agora tinhas tatuado mesmo. Não era impossível. Mas eu por acaso não gosto de dor, por isso nunca tatuaria ninguém. Mas continua, tu cantavas no coro e depois começaste uma banda. Como é que se chamava a banda? Não, eu só comecei a banda depois de sair da Academia de Música de Santa Cecília. Ok, mas era com colegas da Academia? Era. Era os da Skiz. Skiz Diz Please? Não, da Skiz. Toda a gente fazia essa confusão. Pois. Porque era... Era esquizo em alemão. Ah! Não, achámos que isto era muito original. Tipo... Skiz. Mas... Os da Skiz. Ok. Pá, pode ir à net. E tinham quantas músicas? Há um mais, é um mais eu tenho esperança, como aconteceu com aquele músico Lewis. Há dois anos apareceu de repente o álbum dele. Vai aparecer os Skiz. Eu espero que daqui a 30 anos vão descobrir a tua banda. OCP. Canta lá uma letra. Tu disseste que as letras não eram tuas? Não vou cantar. recita duas frases. Pá, não, meu. Não... Já não te lembras? Ou... Era. Pá, mostrei a minha namorada, ela gozou bastante comigo. Então, mas como é que era a letra? Epá, não. Diz só duas frases, pode ser descontextualizadas. Epá, era em inglês, mano. Não quero cantar as letras. E tu não falas? Não, e não sabes inglês. As letras não eram minhas. Já tinha dito isso, as letras não eram tuas. Também não estás a dizer o nome da pessoa. Não, mas quem ouvir depois percebe. Ah, vão à net. Está na net. The Skiz, Lost Wallets Demo. Lost Wallets Demo, porque tinham perdido a carteira? Sim. Pá. Quem é que tinha perdido a carteira? Não me lembro. Uma demonstração de carteira. Alguém perdeu a carteira no dia em que gravámos o nosso EP. Ah! Ensaiavam onde? Não me lembro. Ah, ensaiámos na Orbitrónica, que era ali no Lumiar. Ah, já sei. Acho que vou ficar sem espelho agora. Não. Um caminhão. Pronto, foi assim a minha carreira musical. E chegaram onde? Chegaram até onde? Chegámos até à festa do Colégio Romão, no 12º. Quem de cima não era. Havia alguém de lá? Não. Alguém na vossa bandeira de lá? Tocámos em várias escolas. Tocámos no baile finalistas da Virgílio Ferreira. Eu vou falar como se fosse. Quais são as próximas datas? Tocámos no Colégio Romão, tocámos no circuito... Mar, em Telheiras. Uau! Circuito todo de. Fizemos o circuito todo. Já, foi isso. Tínhamos umas fãs, tínhamos algumas grupos. Só faz-te alguém com a banda? Não quer ser deselegante. Mas é uma coisa que. Sim, acrescentava sempre alguma coisa. Algum carisma, não é? Sim. Mas tu tocavas algum instrumento? Tocava, ele disse que tocava guitarra. Guitarra acústica só. Acústica? Era sim. Era completamente irrelevante. Ele tinha aprendido. João Pedro Paes. Quando o Aragão ia aos campos de férias, à volta da fogueira, ele tinha a guitarra acústica e tocava. Eu fui a campos de férias à volta da fogueira. Eu também não, porque. Eu até fui aos escoteiros. E nem ao Cantil. E 3 meses. Não, o Cantil. Cantil. Tu és tão beto, meu. O Cantil é a cena. É tipo, quem tem um Cantil? És o Cantil, depois vais para o Clube Med. Tu achas que eu alguma vez fui ao Cantil? Eu nunca fui ao Cantil. Eu sei que existia o Cantil e que havia uma coisa que era a Cantilena. Eu só descobri isso no meu. Ah, Cantilena. A Cantilena que era tipo. Não. Cantilena. Que era tipo pá, o songbook deles. Pá, e o meu irmão uma vez fotocopiou aquilo de um amigo. E então ele podia tocar tipo Dunas ou assim, porque ele tinha os acordes. Ah, uau. Tinha a letra e os acordes. Que fixe, meu, que eu não gastei cava da net. É. Letras e os acordes. Eu tenho uma música usando o Dunas. É tudo demasiado. Mas ainda não havia, nessa altura não havia, não era, não estava tão disponível na net. Isso, se calhar já havia net, mas não era tão disponível. Essa net, mas assim de 98. Porquê? As cenas demoravam boé, tipo. Tinhas net em 98? Pô, sim. Havia. Claro que sim. No primeiro contacto. Tu já eras nascido em 98, Chico? Já, já. Tinha 4 anos. Não? Não, tinhas 6. És de 92, certo? Não, mas pá, eu usava para sacar imagens do Dragon Ball e desenhar à vista. Para ver pornografia era ir, punha Pamela Anderson nua e pronto, começava a masturbar. Nunca ninguém falou deste tema. De masturbação aqui. Não, mas aquilo demorava imenso tempo a masturbação. Não, as imagens demoravam horas a abrir. Okay. Pá, okay. Era assim uma coisa, era complicado. Tinha graça que ao desenvolver. Era no Alta Vista. À medida que a imagem o Alta Vista, sim. O último frame não fosse o que tivesse. Aquilo era mesmo suspense. Tinhas que escolher muito bem a foto que querias abrir. Porque... Mas também demorava a fechar a foto, ou seja, ou não? Ou fechava rápido? Demorava tudo, mas basicamente. Porque se eu tivesse a ver isso, a tua mãe entrasse de não, repente. Eu tinha uma cena incrível. Uma vez lembro-me de estar no. Fui para o trabalho do meu pai nas férias, não deviam ter onde deixar. O meu pai não estava a usar o computador porque estava a fazer uns estudos, a escrever umas cenas. E eu estava em frente à secretária dele. No computador, para fazer desenhos e não sei o quê, e atrás de mim havia uma porta contígua que fazia a ligação com a secretária dele, onde trabalhava a secretária dele. Sim. Ou seja, essa porta podia se abrir a qualquer momento, okay. podia aparecer a secretária. Pá, eu comecei a ver imagens da Pamela Anderson, não sei. Carmen Electra e não sei o quê. Comecei a ver, enquanto o meu pai estava à minha frente. E de repente aquilo começou, pá, aquilo tinha imensos vírus, começavam a abrir janelas, sim, não consegui fechar, não sei o quê, comecei a entrar em pânico e de repente, pá, tive que puxar da tomada e o meu pai, tipo, o que é que estás a fazer? Ah, puxei da tomada porque estavam quase a entrar na sala e pronto. E o meu pai, acho que percebeu, mas mudou de assunto. Pois. Pronto, posso contar mais histórias sobre a minha descoberta, as descobertas sexuais. Acho que és de não, chega. Estamos sempre a falar de filmes e de séries aqui. Filmes porno. Podes falar do Baywatch? Eu já filmei porno, foi fixe. Mas o Baywatch, nunca já? O Baywatch. Eu já filmei porno. Hã? Já? Já. No, fui ao Hot Wheels. Sim, estava a filmar um gajo no... Não, não é, a cena do filme não era essa, mas sim. Eu não estava a conseguir estar erecto. Erecto, não é? Sim. Eu nunca sei como dizer esta palavra. Porque, exato. E estava a filmar isso e chegou outro ator que estava ao meu lado e perguntou, então já filmaste a minha? E eu, ixi, não... Apanhaste o take dele? Não apanhei, mas era o ator do Mangalhos com Açúcar. Mas não era a cena que eu estava a filmar. Jorge Gonçalves? Não sei. Isso foi nesse... foi nessa vez que a Ana Marco foi convidada para escrever um filme? Acho que sim, porque estávamos lá. Mas aquilo foi um mundo engraçado, porque... Olha, estava lá o Pedro Florencio também, do Banana Motherfucker. Estava lá, não sei o que é que ele estava a fazer. Agora, se calhar, estou a denunciar pessoas. E yeah, isso é uma onda, mano. Não... Ele é grande fé, foi convidado para assistir às coisas. Não, mas havia lá uma salinha pequena onde eles tomavam cafés e eu lembro-me do realizador: foda-se, o gajo nunca mais se vem, pá. Ou no outro dia foram 6 vezes a tentar, pá. Assim, é mesmo aquele clichê que. Sim, sim, sim. Que aquilo é bem frio. Chegavas lá, a convidada já vem, ela está só a treinar porque vai fazer anal. Era assim. Uma coisa mesmo hardcore. Foi interessante. Que idade tu tinhas? Tinhas tipo 16 anos a fazer isso? Não, tinha 18. Tinha 20, foi. Ok. Já foi há muito tempo. Há muito tempo? 4 anos. Achas que se as coisas correrem mal no canal Q e assim, achas que deverá ser. Gostava. Mas o que é preciso? Sabes que quando estava na ETIC surgiu essa ideia de fazermos uma produtora porno, que era o Chicks with Geeks. Exatamente. Fantástico. Estava a dizer como ator. Como ator, não sei se me safava, mas. O Chico é o John C. Reilly no Boogie Nights. Exatamente. Já não me lembro o que é que eu. Não te lembras? Eu lembro do Philip Seymour Hoffman. Que quer comer o ator. Sim, não. Sim. Ele tem uma paixão por ele, não é quer comer o ator. Ele tem uma paixão por ele. Desculpa, é que nós estamos na graça. Então, assim, o John C. Reilly, o que é que... Rex Reed ou Rex... Já não lembro. Reed, Rex Reed é aquele crítico de cinema. Tu estás sempre errado quando... Sim. Sim. Não é Reed Richards, que é o Reed Richards não é o... Okay. O Homem Fantástico. O Homem Fantástico. É alguém assim. Reed é Richards. Mas é Richards, não me lembro. Reed Richards é alguém da... Sim, deve ser, porque é da banda desenhada ou assim. O Stan Lee fazia sempre os personagens com o mesmo... Como é que ele se chama? É Reed... Esquece. Continua. Esquece? Queres ir embora, João? Não. Hã? Não. Na boa. Na boa? Tenho a minha namorada à espera. Pronto, olha, assim ela pode ouvir isto e... Mas queres ir embora? Queres ir embora? Não. Prometi que... Não, podes ir. Tu disseste que às 11h30 tens ir embora. Vá, mais 10 minutos. Agora até estou a gostar. Não, está a gostar. Queres que eu me vá embora? É que o Aragão não queria fazer esta entrevista porque ele é muito inseguro e acha que não tem coisas isso. Interessantes para... Não, para isso não tenho, mas tenho que ir trabalhar ainda. Tu vais trabalhar agora? Pensar nas ideias. Uhum. Isso é uma cena tão vaga. Pois, meu. É sempre vago. Pensar nas ideias para quê? Para o meu trabalho. Qual trabalho? Não posso dizer. Ok. É secreto. O que quer dizer que tu és um agente secreto? Yeah. Não é? Estou a trabalhar para Donald Trump aqui. Estou aqui a tentar perceber que tipo de atentado terrorista é que pode acontecer. Aqui? Para Donald Trump. Estou assim. Estava a fazer humor político agora. Ok, que não fez sentido nenhum. Exato. Perdão. É preciso uma certa ligação à realidade, não sei se sabes. Não, sim. É que agora é aquele filtro de acaba-se por dizer tudo. Yeah. Então, eu sofro do mesmo problema. Isso. De não ter filtro? Não ter filtro nenhum. E ter AVCs de vez em quando também, com palavras. Mas não dirias que o humorismo está sob ataque? É pá, o humorismo está... Está cada vez mais difícil fazer humor agora, não é? Não, porque hoje em dia... Já não dá. As pessoas por causa do Donald Trump? Não. Muito pouca atenção. As pessoas já não valorizam o humor. Segundos, tu não... já não dá para fazer humor agora, porque caem todos em cima, se tu dizes... Porque hoje eu me plagia, tipo... Não, mas pá, é muito... A copiar as merdas. É muito preocupante, pá, porque agora já não se pode ser humorista, as pessoas caem logo em cima e não sei o quê. Ah, ok. Pá, imagina que tu dizes que eles deviam todos morrer. Imagina que tu dizes que eles deviam todos morrer. E depois eles dizem, epá, nós não devíamos todos morrer. Pá, e é mesmo tipo perseguição completa aos humoristas. Não, humorista assim. Há vários humoristas perseguidos. Foram três presos ontem. Estão sempre a ser presos. E, é, tipo, e silenciados. É a liberdade de expressão. Epá, já não existe, já não dá. Já não podes dizer o que quiseres. Essa expressão eu já não gosto muito. Pá, enfim, é mesmo triste. O mundo está a acabar. Os humoristas já. Opa, coitados. Este monólogo de Rodrigo Nogueira. Voltemos ao podcast. Coitados. Não, é uma coisa em que eu penso muito e tenho sempre. Agora é o nosso patrocínio. Isto é o patrocínio. Yeah, quando é que tens patrocínio? Falamos disto. Não sei se falamos, mas patrocínio é que poderia ser bom para. Arranja-me. Patrocínio de creme para a barba. Arranja-me. Patrocínio de tudo o que quiseres. Powered by o purista. Aquela. Nenhum de vocês tem contactos no mundo da publicidade? Epá, não. Eu não tenho não tenho nenhum. Agora vão ficar a ter quando tratarem deste caso do plágio, não é? É, vai ser como, vou dizer como Donald Trump, tipo, see you in court. Isto vai ser televisionado e tudo, este vai ser o julgamento do século XXI, estamos a precisar. Mas vocês não vão pôr ninguém em tribunal? Não, eu só gostava. Nós já levámos um processo uma vez no canal. Eu gostava de pelo menos uma vez na vida processar alguém. Ou saber como é que é, não é? Acho que se não for agora também não vou ter outra oportunidade de processar alguém. Yeah. Sim, é mais isso. Oh, Chico, tu ainda és um rapaz novo, vais ter muita gente a fazer-te mal ao longo da tua vida. Garanto. Espero que seja por me terem roubado uma ideia de. Tenho certeza absoluta. Terem batido no meu carro ou assim. Não sei, por acaso. Depende da ideia. Sim, depende da ideia. Seria que me batessem no carro, que me roubassem assim uma. Quer dizer, não tenho nenhuma grande ideia agora, de momento, mas imaginando que podia vir a ter. Não sei. Tens um homem de ideias, não és? Não. Como é que guardas as tuas ideias? É no iPhone, não é? Devia ter ido para direito. para direito. Tu há bocado estavas-me a dizer isso, mas eu acho que tu não. Porquê devias ter ido para direito? Não, o gajo é bom. Os humoristas foram para direito. Mas o gajo é bom manhoso. É isso, é que toda a gente foi. O gajo é bom manhoso. Ok. O Aragão, ele é bom a mentir. Que nada do que ele disse hoje foi verdade. Pois, exato. Ele nem tem namorada, estava a dizer que ia embora. Eu acho que vou cortar essa parte. Isto era difícil da minha namorada. Era? Eu não estou a entrevistar, eu estou a falar contigo. Ah, isto não é uma entrevista. Não. É diferente. Uh-huh. É uma conversa amena. Tens um microfone? Sim, mas eu não estou a fazer perguntas. Tens um micro que eu não estou a fazer perguntas tipo. E então, como é que tu começaste? Olha, como é que vês o humorismo. Como é que tu vês o humorismo nos dias que correm? No dia em que os humoristas estão a ser atacados por todos os lados. E que já não podes fazer uma piada com medo. Passar esta pedir ao Chico para responder por mim. Primeiro tens de te perguntar se te consideras um humorista ou não. Não, não, não me considero. Não, consideras-te o quê? Não sei, pá, eu já estava deprimido, não sei. Pensa com essas perguntas. Não, tudo bem. Não. O que é que tu és? Quem é João Aragão? Freelancer. Freelancer. Ser recordado como um grande freelancer. E achas que vai na tua lápide, tipo, aqui já João Aragão, na rua, freelancer. Já fizemos uma cena para o canal assim, cara. João Aragão, freelancer. Tipo, como há aqueles gajos. Fizemos. Politólogo, professor. Ah, nas tabelas. Sim. Nas fases, não sei dizer. E achas que devias ter uma rua chamada Rua João Aragão? Freelancer. Uma rua com o teu nome. Se eu pudesse estacionar em todos os lugares dessa rua. Tipo, não, não, era tipo. Estacionar. Pá, imagina uma rua que tinha Rua João Aragão, freelancer, 1988-2017. Autor de cartão relvas e tutoriais de Dona Margarida. Sim, sim. Autor já avó Fernanda. Eu gostei que tu reparaste, mas ele passou à frente da parte de ser em 2017. Sim, sim, sim, sim. Ele não repara nos pormenores, é a nossa diferença. Planear, e é por isso que ele vai morrer em 2017, porque ele vai esquecer. Isso, tu não vais ver o que vai acontecer. Mas está bem justificado. Ai, é. Mas sabias que ias morrer este ano? Não sabia. Não sabias o quê? Pode acontecer, de facto. Passaram pessoas aqui na rua. Parece. E a olhar para aqui, o que é que são as pessoas a fazer dentro de um carro? Deve estar embaciado, género, Titanic. Okay. Tu quando pensas numa coisa embaciada, pensas em Titanic. Eu penso por acaso. Viste o Relvas no dia? Já, foi um à estreia da Avenida Q. Sim. Publicidade. E ele estava lá no meio de atores e aquela malta toda. Estava o Relvas a ver um espetáculo de bonecos. Ok. O homem não pode gostar de arte? Não, não pode, pode. De arte? Sim. Mas aquelas pessoas dizem a água. A água. Eu disse de arte. Livros que afinal tu eras de Vila Real. E qual seria o problema? Nenhum. Eu tenho uma costela transmontana. É. O meu pai era de Freixo Espada à Cinta. Ok. A minha família do lado do meu pai é de Freixo Espada à Cinta. Já disse isto no teu. Não, acho que não. Se calhar. Não, eu estou um bocado cansado que as pessoas usem sempre Freixo Espada à Cinta como hipótese engraçada. Sim. Em programas de televisão. Sabes quem entrava no mundo? Não, isto é tão longe como Freixo Espada à Cinta. Pá. Pá, porque é um nome. Muito engraçado. É um nome estranho. Mas há mais. Há tipo. Porquê? É que desvaloriza é um bocado pejorativo. Pejorativo? Pejorativo. Ah. Pejorativo. O gajo tem que assinar aqui um novo acordo ortográfico para falar neste podcast. É, não é? O acordo oral. O acordo oral. O novo acordo oral. É, só para este podcast. Sim. Com o qual te. Como é que é a imitação que tu fazes disto? Que acho que também já fizeste? Eu já fiz. Já foi, o outro episódio foi muita meta. Estávamos sempre a falar dos teus tipos. Agora vamos só. E pelo menos que eu ouvi o outro podcast. Minha mãe? Sim. Acho que não, era demasiado grande. Este vai ser muito mais pequeno, portanto, este é ótimo. Este é ótimo para ela, vai ouvir todas as tuas histórias sobre. Ah, sim. Sim, por favor. És amigo da minha mãe no Facebook, não é? Sim, trata-se sim. Para partilhar, excepto com. Pá. Com a tua mãe. Pois, mas esqueci-me dessa. A tua mãe segue-me. Contar aquela história. A tua mãe segue-me no Instagram. Se eu puser uma fotografia no Instagram, exato. Ela vai ficar com vontade de lhe ouvir. Foi um bocado. Não foi no início, foi assim, já no meio da entrevista. As pessoas só ouvem para aí os primeiros 10 minutos. Ah, não sei, porque no meio está o suminho, não é? Pois é. Sim. sim. Se calhar há grandes relações. O que é quando ainda não sabes muito bem o que é que vais dizer? O meio é quando... Tu podes dizer, no meio, é no fim que tu podes dizer o número da tua segurança social e assim ninguém, nunca ninguém vai ouvir. Exatamente. Exato. E agora tu dizias que não estavas inscrito na segurança social. Infelizmente estou. Pago todos os dias. Todos os dias? Acho que estás a fazer mal. Todos os humoristas têm essa conversa também. O quê? Fala sempre da segurança social. Estás a fazer caracolinhos? Estás muito querido. Eles já os têm, tu também tens, não precisas de fazer mais. Quando te fala comigo. É um antigo calha. Que eu também costumo fazer. Yeah, mas fazes a pensar. O que é que estamos a falar? Segurança social. Passa à frente, bora não falar de segurança social. Olha, agora este senhor também vai estar agora a passar na rua e vai olhar para nós e pensar o que é que está a acontecer. Não, que é este carro? Não. O Lopes está, nunca está na rua, está sempre a gravar cenas. Está sempre no comboio da nossa. Está sempre em todo o lado. Tu fez um senhor de barba na rua com uma barba muito diferente da Nuno Lopes. Eu sou completamente diferente do Nuno Lopes. É o Nuno Lopes. E disse o Nuno Lopes. O Rodrigo Nogueira. Para ti, toda a gente é o Nuno Lopes, é isso? Sim, exatamente. Somos todos Nuno Lopes. Epá, agora estou farto de o ver, meu. Pois é. Um gajo. Estás farto de o ver? Pá, em anúncios da nós. Está sempre a fazer aquela voz do chato, não é? Agora. Não, aquilo é a voz dele. Não, mas voz dele, agora ele não consegue sair dali. Aquilo é a voz dele. Eu gosto do Nuno Lopes, mas acho que ele ficou ali preso. É, ficou mesmo muito preso. No São Jorge, então, pá, é igualzinho. O São Jorge é mesmo. Ele ficou mesmo preso naquilo. Aí está igual ao sangue do meu sangue também. Não está nada. Buscar a mesma personagem. Não está nada. Estás a gozar? Tu viste o São Jorge? Não viste o São Jorge? Não mostrou. Desculpa, se não fui a Cannes como tu. Eu não fui a Cannes, fui ao Corte Inglês ver. Como assim? Ah, um visionamento de imprensa. Diz lá isso outra vez com mais estilo. Visionamento de imprensa. Ok. Vocês costumam ir, falem-se disso. O Chico não foi esse. Não, eu só vou. Eu vou a poucos. Mas só mais aos maiores. É um prazer encontrar o Rodrigo de manhã, mas não. E como é que foi aquela? Tiveste uma conversa? Viste, não foste ver o John Wick 2, foi incrível. Foi quando o John Wick? Foi segunda, foi ontem. Adorava ter visto. Foi fantástico, foi tudo aquilo que eu queria. Tu devias ver o John Wick, Aragão. É sobre o quê? É sobre um gajo que... John Wick é sobre o Keanu Reeves, yeah. Que é um ex-assassino profissional retirado. Ouviste? Que se reformou para ir viver o grande amor da sua vida, mas depois ela morre. E ela morre. E ela deixa-lhe duas coisas. É um carro e um cão. E depois, o irmão da Lily Allen, que é um mafioso russo, filho do antigo patrão do Keanu Reeves, decide roubar o carro e matar-lhe o cão. E ele, por lhe terem matado o cão... E ele volta. Ele volta ao ativo e mata toda a gente. Mas tipo, uma cena absurda. Então, já não vou ver agora. Ele está numa discoteca e há um gajo que tem... Eu já falei disto no podcast, quando falei com o Alec Rain. E o gajo é um gajo careca, com uma barba gigante. O gajo pega nele pela barba, espeta-lhe a cabeça numa mesa, depois dá-lhe um tiro na cabeça. E isto tudo é tipo da ação mais bem filmada que tu há uma vez viste. Sério? Desde sempre. É mesmo muito claro, muito bem filmado, coreografado, tipo, inacreditavelmente. Como disseste logo. Estás a gozar, mas seria muito possível estar nomeado para um monte de categorias técnicas, porque aquilo é inacreditável do ponto de vista técnico, os dois. Acho que não vi nenhum filme dos que está nomeado para melhor. Ah, para melhor filme, acho que não viste nenhum. A missão falta um. Do Lopes está nomeado para ir para um. Para uma categoria. Tu não viste o Moonlight, não viste o. Só vi o Tony Erdman. Ok, não está nomeado para melhor... Está? Acho que foi filme estrangeiro. Acho que é o que vai ganhar. Tony Erdman é incrível. Vai ver o remake. O remake. Estive a ouvir Whitney Houston, aquela música que ela quer. Sim. Estive a ouvir a tortura disso. Mas vão falar do filme, é que eu não vi. Não, o Tony Erdman... fica logo. Não é preciso teres visto. Tony Erdman, o Jack Nicholson vai sair da reforma para fazer o remake do Tony Erdman, mas saiu a notícia que foi o Bill Murray, porque a Christine Wiig vai fazer de filha dele, okay. E a Christine Wiig disse ao Bill Murray, olha, vê este filme, podias fazer isto, vai ser o Adam McKay a produzir e não sei o quê. Então vai ser bom. E ela deu o filme ao Bill Murray e o Bill Murray perdeu o filme e não o viu e ficou o Jack Nicholson em vez do Bill Murray. Mas a ideia era ser o Bill Murray. Já não há, aquilo não é um bocado tipo Confissões de Smith. Também era com o Jack Nicholson. Sim. Não é um bocado. Não é um bocado igual? Um bocado a mesma coisa? Não necessariamente. São sempre um bocado. Nunca é tão bom como o original, não é? Qual é que é a adaptação Que é igualzinha. Que é melhor. O Psycho. Não, que é melhor. Que acaba que é a versão americana de um sucesso europeu que. Epá, não, é fixe. Assim de repente. Há um monte. É, pronto, é o mesmo realizador. Sim. Mas. Não sei, há de haver. Eu agora não me estou a lembrar, mas sei que há. O americano é tão bom como. Olha, o, é porque é igual. Nunca vi o primeiro. O Hitchcock às vezes fazia o mesmo filme, eu acho que ele chegou a fazer filmes, que eram ingleses e americanos. Fazer o mesmo filme. Sim. Ah, fantástico. Inglês e americano é melhor. Eu agora não estou a ver qual, eu quase certeza que há. São aqueles. Mas não nos conseguimos lembrar. Sim, mas há certamente. Não é sempre. Pá, e obviamente. Ah, já sei aquele dos vampiros, do sueco, o Deixa-me Entrar. Sim. Eu nunca vi o remake, só vi o original, mas eu curti, mas o Matt Reeves. O The Office americano é bem fixe, mano. Sim. Epá, mas e em série? É? Olha, All in the Family. Olha, All in the Family é um remake. A maior parte das cenas, não é a maior parte, muitas cenas de Norman Lear são remakes. Com séries, na verdade. Yeah. Mas há muitas séries também que correm muito mal. Depois também mudam. Sim, sim. O The Office. Review é uma cena australiana. Exato. Wilfred também. Mas o Wilfred é o mesmo gajo, é mais parecido com o Elijah Wood. Sim. Ah, e basicamente vi, essencialmente aquilo era fazer o Thick of It em nos Estados Unidos. Pois é. Mas pronto, isso é com as mesmas pessoas. O Louis era adaptado dos batanetes. Para uma versão diferente. Sim, era igualzinho. Na verdade. Seinfeld. Seinfeld era. O Seinfeld era adaptado de uma série que era o Camilo, que as pessoas não se lembram, só durou uma temporada. Série sobre nada. Vi o Camilo e Filho religiosamente. Olha, o Camilo e Filho começa em Inglaterra como Steptoe and Son. O Norman Lear adaptou para Sanford and Son. Okay. Acho que com o Red Fox. Acho que era o Red Fox. Está ligado. E. E pronto, e depois ficou Camilo e Filho. Então, foi na mesma altura que saiu o Fora Vidas. Yeah. Only Fools and Horses. É grande série. Também é um remake. Eu sei que é um remake, mas. E até havia um Odd Couple português. Yeah. Mas eu gostei mesmo o Camilo e Filho. Adoravas? Mas não era fixe. Agora eu quero tudo. Era com o Nuno Melo. Eu acho que tu vires agora já não vais ter tanto. Eu sempre gostei bem do Nuno Melo. Rest in peace. E aí eu obrigado. Chega a carpira. Eu gostava mesmo dele e depois ele morreu. Uau. Olha o que lhe deu. Toda a gente morre, meu. O que faz gostar de pessoas, meu? Yeah, ele tinha sempre culpa aquela... Culpa tua. Era sempre... Oh, Chico, quem é que estás aí a falar? Ah, vá! Há aquele vídeo do... Como pessoas que morreram. Como é que ele diz? Não sei o quê, pá. Eu estou emocionado para caraças. É no crime do Padre Amaro. Não, é no Call Girl, não. Não, eu acho que deve ser no crime do Padre Amaro, ou se calhar numa telenovela, não sei. Não, eu acho que é num filme. Havia aqueles filmes da SIC, não é? Havia aqueles filmes no Tejo. Havia! Os gajos que morreram no Tejo ou que naufragaram. Pá, onde é o Ponto Vasco da Gama, ali naquela parte que tem louro, não sei o quê. Olha, o Chico está a receber uma chamada do M e tem uma fotografia do M. Exatamente. É? Fala em voz alta. É M? Como é que é? Como é que é? Estou aqui a ser entrevistado. Estás onde? Aonde? Até tenho amigos que são, já ouviste falar. Estás em direto! Estás em direto. Eu estou aqui ao pé da escola, estou a acabar aqui uma entrevista. Mas põe o microfone para as pessoas ouvirem a voz do M. Verdade, isto, e estás em alta voz. Está bem, então vá. Vá, tchau. E mas depois vais fazer o quê? Vou para os 5 Reis. Ok, está ocupado o snooker, mas diz, tá? Dá-me um toque. Está bem. Dá-me um toque. Mas estão lá ou não? Não, eu estou sozinho. Ok, está bem. Até já então. Então vá. Tchau. Vem cá ter a voz do microfone para ele. Vou continuar esta entrevista. Estou fechado no carro e o Emma sozinho e vim logo. O Emma pode vir, eu tenho mais um microfone. Ah, na boa. Parece aí, meu. Vou ficar aqui até às 6 da manhã a falar, meu. Ficamos sem oxigênio. Eu estou com um bocado de medo, estamos a ficar sem oxigênio, se calhar. Não, agora não abrimos nada. Nunca mais. Boletas. Vou escrever aqui em direto. Até tenho amigos que são aqui no vídeo. Ah, ok. Vais, que é para as pessoas saberem. Estava com um áudio, não foi? Yeah. Mas tu és muito forte em humor físico. Pena que isto seja um formato podcast, não? Opa, Ele é o rei do humor físico, ele mexe com graça. Podes ser o Chaplin português. Quem é que é o Chaplin português? É o... Não era o Aldo Lima que fazia um programa de humor físico. Não. Lembrei-me. Era o Chaplin, não sei, mas aquela cena do Nicolau Breiner com o Herman José. Sim, o. Acho que estão vestidos à Chaplin. Sim, o senhor. Contente e o senhor feliz. E o único programa do Herman José, mano? Que em casa vai... dele, mano. Eu nunca vi. Eu acho. Eu não vejo isso. Incrível. Não podemos. O carro está a andar para trás. Está. Está, tá, vamos todos morrer. Não está. Parecia mesmo. Por acaso vou ter que abrir aqui um bocado. Eu acho que sim, porque janela. Eu já estou a ouvir coisas. Bem, se calhar vou andando ou não. É, acho que sim. Então acabamos. Acho que ficamos aqui com 40 minutos. Okay. Não vou gravar mais? Está ótimo. Não vou continuar sem mim? Porquê? Acho que já não é preciso. Sei que isto era só um aquecimento. Não, isto é, isto é um episódio comemorativo do. É o episódio 101. É como a piada que ele fez dos dálmatas. Fiz-me dever um grande favor. Muito obrigado. Não, mas não é só isso. Posso fazer aquela cena bruta de tirar o micro? Podes. Está-se a ouvir? Vá. Obrigado. Adeus. Tchau, pessoal.